14 anos se passaram e o aqui escrito revela-se presente, não mero devaneio vão. O profeta não escreve ao passado nem ao futuro, mas a quem vê o divino no humano. Nestes versos, cada ser fica refletido, repara sua essência, sua verdade mais oculta. O mistério de Deus, ou da deusa, ou do nada. O amor carece de ego, renuncia à sua culpa. Meu nome pouco importa, somos Deus ou o fogo. Somos sentimento puro, a honestidade que guia. O amor à verdade que de criança pronunciavas, a caridade que tanto mal desvia. Fui perseguido por um papa que negou a Deus. Minha oração é o castigo que o expia. Confessará a verdade neste livro escrita. A criança agradece a voz que a corrigia. Aqui preguei a verdade e seu valor. Mentira de fariseus e de intrigantes. Não temas ofender teus irmãos, se tua intenção é o amor e os constantes. As pedras cantam minha presença neste tempo, numa geração presa de mentiras, que incute o temor da morte e do silêncio e nega a Deus almas, mentes piedosas. Somos anjos de Deus, o Criador mesmo. Se o amamos, sua luz em nós brilha. E ouve bem, empurremos com firmeza o reino dos céus nesta argila. Não haverá mentira, não haverá intriga nem complô, só a luz de amor que deu vida às pedras. Que negou a Deus. Minha oração é o castigo que o espia. Confessará a verdade neste livro escrita. A criança agradece a voz que a corrigia. Fui perseguido por um papa que negou a Deus. Minha oração é o castigo que o espia. A voz que a corrigia.